mãe em África e você no meu navio. Deixei Porto Seguro, fui subindo pelo rio. Mãe África, será que o branco vale mais que o filho teu? Escravizada, recriada no Brasil. Levado para o campo, lá na seca do interior. Dormia na senzala, esperando a luz do sol. Mãe África, a tua tribo agora mora no sertão. Exploraram a tua cor, teu suor. O reggae da libertação acaba toda a escravidão. Acaba minha solidão sonhando com você. Saudade me matou. Vem ver meu beija-flor. E fugi de jacaré. Achei a liberdade na lagoa de Caculé. Mãe África, no quilombo do escravo Manuel. Perambula lá na curva deste rio. Olhei todo este encanto do cruzeiro da Serra Geral, Bahia de Todos Santos, do Sagrado Coração. Mãe África, a tua roda é o axé dos orixás. Morena América, acorda, Oxalá. O reggae da libertação acaba toda a escravidão. Acaba minha solidão sonhando com você. A saudade me matou. Vem ver meu beija-flor.